mundo eu dou psi, perguntando por meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim a dar psi, sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou psi, perguntando por meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim a dar psi, sabiá vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que cantas passarinho, alivia minha dor. Tem pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, tu que andas pelo mundo, sabia, onde anda o meu amor? Sabia. Todo mundo eu dou psi, perguntando por meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim eu dou psi, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou psi, perguntando por meu bem. Tenho coração vazio, vivo assim eu dou psi, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, das passarinho, alivia minha dor. Tem pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, do que tanto andar, sabia, onde anda o meu amor, sabia. Tem pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, do que tanto andar, sabia, onde anda meu amor, sabia. Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que cantas passarinho, sabia, alivia minha dor, sabia, tem pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, tu que andas pelo mundo, sabia, onde anda meu amor, sabia, tem pena, Deus, sabia, diz por favor.